Azul 4299, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1900 graus, 199. Reporte para descida, confirme pessoas a bordo. Livre acionamento, chame táxi. Táxi até outra vez do portão 612, aguardando para prosseguir a retaguarda do depois da Avianca Trip 5221. Através do 612, 5221. Reporte através de Beton. Autorizado, pushback, seriamente, chame táxi 3304. Confirma para o 3663. Recife 125 decimal 1. 25, 1, obrigado. Final 639. 631 completa aproximação, turno no 8 decimal 6. 86, obrigado. Torre Salvador, Oceano 63, 1-1 na final, baixado e travado. Oceano 63 no 1 avistado, continue a aproximação, informar em pista 1-0 livre. Para cheque, o vento 1-0-0 graus, 1-2 nós e o ajuste no 0 no meio. Entende. Continuando a aproximação, 63 no 1. Azul 4299, decolado 1-4, controle 1-9, decimal 8, bom voo. 98, obrigado, 4-9. Tené 6311, check trem, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Livre pouso pro 6311, campeão. Cidadel. Cidadel 36042. 9-9. Mas o POB? 158. 158, gente, bom dia, bom voo. Bom dia, obrigado. Solo Salvador, autoriza o trip 52 da Zona Sequeira na Belcha, né? Positivo, como número 2, ponto de espera, chama a torre 18-6, permanece o ajuste no 0 no 6, trip 5221. Alfa Tango Sierra, autorizado alinhar e manter pista 17. A 3304, pronto para o táxi, com 147 a bordo, alternando com o fim e 4 horas de autonomia. 3304 TAM, livre táxi via pátio Índia e Alfa, no ponto de espera torre 1-8, decimal 6, ajuste permanece no 0 ou no 6. Bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera 118.6. Muito obrigado, TAM 3304. TAM 6312, pronto. Segundo, um Alfa Tango Sierra, autorizado decolagem pistão no 7 vento 1-10 graus, 1-2 nós. Oxana 6312 está pronta, tá? Oxana 6312, ali mantém pistão no zero. Ali mantém o mesmo. Oxana 6311, solo aos 1-7, libere a direita e chame solo 1-2-1-9. Direita 219, 63, 1-9. North Line 980, descend 2,000 feet, clear to final, ILS approach, call established. Roger, clear 2,000 feet, cleared ILS approach, report established, American 982. Somente da Juliette para ingresso para Tim. Alfa para informar antes da Juliette 63, 1. Gente, manga com Delta, torre no 8612. Salvador, Alfa Tango Sierra, decoladão no 7. Alfa Tango Sierra, prossiga no meu pai corredor Axé, reporte no farol da barra. Vou parar no farol da barra, Alfa Tango Sierra. Mike Eco Delta, bom dia, intenção é pouso, cabeceiro no 7, confie. Presente, então está autorizado, curva esquerda, reporte cruzando a final no 028, não há tráfego a reportar. Trip 5221, no Anim, mantém pistão no zero. Anim, mantém pistão no zero. Alfa 1. Né, 6312, decolado 19, controle 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, 198. Patrulha Xané 6312, decolou na sua escuta. Xané 6312, contato radar, voo 350, sai da PUCA. 350 na PUCA. Vai ingresso no pátio, 6319. 6319, táxi autorizado até o pole position. Fiz o táxi, pole position 6319, obrigado. Mike Eco Delta já avistado, reporte girando base final no 7. Vai reportar girando base para final 1-7, o Mike Eco Delta. SAM 3304, bom dia, após a rolagem do ATR da Trip, ele mantém pistão no zero. Após a rolagem, companhia da Trip, autorizado a gente manter no SAM 3304. Trip 5221, no vento 090 graus, 139, autorizado a decolagem, pistão no zero. Decolagem, 221. Puxa 3854. 3859, autorizado, puxa o excionamento, chame o taxi. Web 5811, autorizado Guarulhos, nível 360, via Uperuísque 50. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, até Leda, após Leda, Eudes. Controle 119.8, transponder 5061. Vamos, transponder, por favor. 5061. Paciente, então, 360, lá para Guarulhos. Na República de Cidade, da El, beleza, depois de Vieta Eu, com 061 no transponder, 191 na saída, leste 5811. Seu controle de saída 119.8, confirma a aerovia Peruísque 50, chame para o portão 9. 198, confirma, para Peruísque 50. 198, muito obrigado. bom dia, o trip 5221, transfere. 5221, bom dia, contato radar, voo 200, saída Gole. 200 Gole, 5221. American 90, established localizer runway 10. American 980, complete final protocol, tower 118.6. 118.6, bom dia, muito obrigado. Salvador Tower, bom dia, American 980, ILS runway 10, established, field in sight. American 980, continue your approach, I will report runway 10 vacated. Roger, continue approach, American 980. Então você é a frequência livre. Frequência livre, o que é? Então, 3304. Mike, Eco Delta, Solos 23, autorizado até o PAT 4, acesse na frequência livre. Ano 3304, livre decolagem, pistão no 0, vento 100 graus, 129. Autorizada a decolagem, pistão 3304. Bom dia, 1-8-8-2, bom dia, sem identificação, prossegue direto TAP, 4.000 pés, 1-0-9 no ajuste. Está presente direto TAP, autorizado 4.000 pés, 1-0-1-6, bom noite. European to land, runway 10, wind 100 degrees, 12 knots, land gear down and locked. Roger, clear to land, runway 10, we have gear down and locked, American 92. Tan 3304, decolado 225, controle 199.8, bom voo. 198, bom, obrigado, bom dia. 221. 198.6, bom voo, Tan 3859. Tchau, Alfa, ponto espera 186, obrigado, Tan 3859, bom atendimento. Salvador, 3304, não fito, gole o fito. 3304, contato radar, voo 360, saída gole. Saída gole, 3304. Trip 5221 na restrição, aproximadamente mais 15 milhas. 1 no 5 milhas, para a restrição, Trip 5221. Sina Beatriz, 12, chame Recife, 1 2 6 8 5. 2 6 8 5. American 980 on the ground at 27, vacated runway via taxiway Foxtrot and ground 121.9. Hi, Roger, we'll vacate runway Foxtrot, ground 121 is flying in front of you. Boa tarde, essa identificação autorizada a chegada à Mare Edson 5494 aguarde. 3304, está presente voo fito 3304. 5221, está sob vetor, curve à direita para o A300, está livre ascensão ao 200. Direita para o A300, ascensão ao 200. Fim do limite. As comunicações, mais 15 milhas dessa proa, reassume direto o Conquista. Confirme, por favor, o limite, não copiei. Trip 5221, as comunicações, mais 15 milhas, reassume Conquista. Mais 15 milhas, reassume Conquista. Trip. Vento 100 graus, 10 mais. Da linha, ele é falado de zona zero, da 3 vai estacionar. Agora o 92. Lima, Lima Alfa, prossiga. Zero, taxi via Alpha Juliet, gate 11. Roger, Alpha Juliet, gate 11, American 93. 01 Alpha, Turbo 72. Turbo Fox, Papa Golf, e essa identificação autorizada a chegar da Mari, essa é o 060. Lima Alfa está em contato radar, mantenha 085 condições visuais para o VOR e reporte para descida. Fox Fox Lima Guarda, bom 982, prossegue 3, correção prossegue 2 e o pé. Está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Ainda autorizado o procedimento, portaria estabilizada 982. TP5221, reassuma navegação, proa de Conquista, ascensão ao 200. TP5221 no controle. Prossiga. Reassuma navegação, voe Conquista, ascensão ao 200. Conquista, represente o 5221. 5494, acende identificação. 5494, está livre desvios em contato radar 7 milha de sudeste do Salvador. Eu siga nos desvios e reporte para a descida. Papa Romeo Fox, Fox Lima, sem identificação. MC Inicialmente Mari para a chegada Mari, reporte para a descida, Papa Romeo Fox Fox Mini está em contato radar 57 minutos do oeste do Salvador. Salvador, bom dia, Dan 3859, decolou perfil da El, passa 1800. 3859, contato radar sobre 380, direto da El. Subindo, 380, direto da El, Dan 3859. Sua de Mari para chegar na Mari, Fox Lima. Três, três, zero, quatro, chame Recife, no 28.8. 11-4, gol 1-888, pode descer conforme a carta. Projeção TC via 2000 pés, gol 1-888, repasse localizador. TC via para 2000 pés, para 2000 pés, gol 1-888. Lima desceu 070. Me chamando o Sol. Pois 03, prossiga. Ao nível visual 135, saindo na rádio 170, 30 milhas. Direcionamento aguardando cópia da autorização. Estabilizou o voo 982. 982 complete aproximação, torno 986. 286, boa. Torre, o voo 1982. Golo 982, bom dia, já mais tarde travado, confirme. Negativo, mais duas vezes a solicitar. Sente, reporte quando mais tarde travado, para cheque o vento 090 graus, o nono nós e o ajuste no zero no meio. Sente, gol 982. Já descida o Lima Animal. Lima Alfa, desce para 1500 pés, que é legal no 096. 1500 no 096. Passava 70 para o 503. 03, desça para 3000 pés, ajuste no 096. Para 3000 no 096, 602. IP 5221, chame Recife no 28.8. Pente livre, pouso, pistão no zero, vento 1000 graus, 109 agora, gol 1982. Pente livre, pouso, pistão 0982. 10, que é legal no 096. 4-4-4 para descer. 5-4-1-4, desce inicialmente a 1-0. 4-1-4 tem condições de voar e TAP? Positivo, cara. Sente o pé de TAP da presente. Olá, Salvador, muito bom dia, Netuno 05. Bom dia, Netuno 05, pronto, cópia. gente da Lima, baixo de etapa acionamento. Ok, livre acionamento, aprovado o voo Salvador-Salvador, nível 055, afastando radial 085200 milhas, 200 milhas, inicialmente decola da 10 com curva esquerda, restrito 1 mil pés no corredor visual forte, o transponder é o 2640, Netuno 05. Gente, dou autorização para afastar 200 milhas, 085. Corredor forte, restrito a mil pés, após decolar da 10 curva esquerda, transponder 2640, vai acionar, vai chamar para o carro. Para o táxi, o EP 5811 está com POB de 190, autonomia de 3 horas e 49, alterna Galeão. 8-9, táxi via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, chame a torre 1-8, décimo meia, bom voo. Obrigado, Pátio, Índia e Alfa, depois chama 2-6, o EP 581. Cruzar o 120 para o 110, prosseguir na descida, tipo 5494. 5494, reautorizado, uma centena. Uma centena, tipo 5494. 60 Guarulhos, via Upper Whisky 50, decolagem da 10, curva direita, subida da EL até Leda, após Leda, direto eu, disco controle 119, décima 8, aciona 5064. Apagar o seu. Grato. Aqui de 3000, visual 3602. 3602, reduza para 1809, 2000 pés autorizado, reporte localizador. Reduzindo 2000 pés, reporte localizador 3602. Chame solo em 121, decimal 9. Tente, direita 219, boa. Reduz. Tente com 88286. 982, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5. 1-8-8-8. Tá livre o pouso na pista 1-0, igual 1-8-8-8. Autorizado 090. 4-0-9-0. Decola da 1-0, curva à direita, inicialmente restrita a 1000 pés no corredor visual Shell. Controle 1-9-8, aciona 5-0-6-2. 250, bom dia, acione de identificação, autorizado, a chegada a mar, direção 060. 060, mandou de chegada. Correto, pronto para o táxi. 909. 909, vai reduzir, volta para o bagulho. Matheus 090, 4 do 4. A gente aguarda ainda para prosseguir na descida. 064-02, parece 6602. 3602 complete, aproximação, torno no 8612. 18612, até mais. Região 90, tipo 54, para prosseguir. 5494, autorizado 3000 pés, 1096 no ajuste. 3000 pés, 1096. Número 5 na aproximação. São 3602, bom dia. Continue a aproximação. Número 2 para pouso. Informarei pistão no zero livre. Aeronave que precede um Boeing da Gol. Ok, para cheque, o vento 1 no 0 graus, 1 no nós e o ajuste no 0 no meia. E agora? Agora sinaliza, está 3 metros a leste.